Djokovic e Krista vencem o Open da Austrália. Muitos golos na 2ª Divisão. Leões de Porto Salvo, um caso muito sério no futsal. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Olá! Começa bem isto, como é que é? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu. Não, deixa-me escolher. Sou eu primeiro. Escolho eu. Ah, tá bem, escolhes tu. Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou o Nuno e vou tocar a guitarra. Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 3 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. Ah. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. Mais música. Kislány hoz egyszer egy látogatója, aki egy festményt hozott magával a karján. Antena Web. Antena Web. Boa noite. A França é bicampeã de handball. Venceu no passado sábado a final que opôs franceses a dinamarqueses. A Dinamarca eliminou a Espanha na sexta-feira, nas meias finais, e defrontou a França, que já havia sido campeã em 2009 e outras 2 vezes em 2001 e 1995. Mas é a primeira vez que a França é campeã 2 vezes consecutivas. Como disse, a primeira foi em 2009, no último Mundial. Desta vez venceu a Dinamarca, um jogo muito difícil e que foi vencido já após o prolongamento, por 37-35. A França revalida assim o título que havia conquistado no último Mundial. A Dinamarca chegou pela primeira vez à final de um Mundial. E no futebol, Portugal está a viver momentos de veras difíceis, depois do chumbo que foi dado à aprovação dos novos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol. A Assembleia Geral Extraordinária teve lugar no passado sábado por volta das 15 horas na sede da Federação Portuguesa de Futebol e tinha como principal objetivo a aprovação da proposta da Liga de Clubes para a alteração dos regulamentos que estão em vigor internacionalmente desde 31 de dezembro de 2008 e que Portugal já devia ter aprovado até princípios de 2010. A UEFA era para estar presente, mas depois de Gilberto Madail ter solicitado a não comparência dos 2 agentes da UEFA destacados para virar reunião em Portugal, de facto a UEFA não compareceu. Na Assembleia Geral Extraordinária, que se realizou, como já disse, no passado dia 29 de janeiro, eram precisos 375 votos para a aprovação dos novos estatutos da FPF, mas foram conseguidos apenas 353 votos favoráveis. Faltam, portanto, 22 para que esta aprovação se concretizasse. Com o novo chumbo, Gilberto Madail recuou na sua candidatura e já não há candidatos à nova direção ou para presidir de novo à Federação Portuguesa de Futebol. Assim que as eleições agendadas para 5 de Fevereiro ficam desde já sem efeito por falta de candidatos. Mas há um cenário ainda pior que se avista para a Federação Portuguesa de Futebol. É o facto do Estado poder suspender totalmente o Estado de UDP, Utilidade Pública Desportiva. Ou melhor, UPD, peço desculpa. Ora, segundo os artigos definidos, se o Estado não reconhecer a Federação Portuguesa de Futebol como uma entidade de utilidade pública desportiva, as seleções, por exemplo, deixarão automaticamente de ser reconhecidas. A FIFA, entretanto, já havia ameaçado de que, caso os novos regulamentos não fossem aprovados, a participação de Portugal, quer nas seleções, quer nos clubes, nas competições internacionais, poderia estar em risco. Antenoeve, do Esporto. Ainda no futebol, mas dentro das quatro linhas, realizou-se na última semana os quartos de final, da Taça de Portugal em futebol sénior masculino. Já sabíamos que o Porto havia vencido no passado dia 12 a equipa do Pinhal-Novense com 2 golos de Hulk no último quarto de hora. Ora, na passada quarta-feira, dia 26, o Benfica venceu em Vila do Conde a equipa do Rio Ave Futebol Clube pelo mesmo diferencial, 0-2. Cardoso, aos 43 e 87, fez os golos da partida, decidiu o resultado. Na quinta-feira, o Merlinense também perdeu por 0-2 frente à equipa do Vitória de Guimarães. Um duelo bracarense que opôs a equipa de São Pedro de Merlim à cidade do berço. Os vimarenses saíram naturalmente vitoriosos, com Edgar e Kleber a marcar ainda antes do final da primeira parte. Entretanto, na passada sexta-feira também se realizou o jogo com mais golos. Académica 3, Vitória de Setúbal 2. Às 8h30 da noite, do dia 28, realizou-se no estádio da Académica de Coimbra o jogo mais agitado, podemos dizer, desta Taça de Portugal, destes quartos de final. A equipa do Setúbal foi a que entrou melhor e entrou também a vencer, mas ainda antes do final da primeira parte, a equipa do Vitória de Setúbal, aliás, a equipa da Académica de Coimbra, deu a volta ao marcador por intermédio de Éder e de Sugu, mesmo no fecho da primeira parte. A hora dos aflitos chegou a meio da segunda parte, com os jogadores da Académica de Coimbra a começarem a sentir os efeitos do tanto esforço físico. Sugu foi o último a sair, antes de Amor Ribichov marcar o golo de tranquilidade para a Académica através da marca de grande penalidade, já nos últimos minutos do tempo da partida. Entretanto, a equipa do Vitória de Setúbal ainda teve tempo para reduzir para 3-2, mas não foi possível fazer mais nada. O coração, a partir dali, começou a dominar. E os 5 minutos de compensação mais pareciam 20 minutos ou 15 minutos de prolongamento. Ora, com esta vitória, a Académica está nas meias finais, fase que já não alcançava na Taça de Portugal há muito tempo. Há mais tempo ainda, não alcança a final da Taça de Portugal, desde 1969. Ora, tem pela frente um adversário que podemos considerar perfeitamente acessível, a equipa do Vitória de Guimarães. São duas grandes equipas nas meias finais. Quanto à equipa de Merlim, foi um sonho que chegou ao fim. Também no futebol feminino houve taça. Realizou-se no passado fim de semana os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol feminino. Alguns dos jogos realizaram-se no sábado, mas a maioria realizou-se no domingo, entre as 14 e as 17 horas. Ora, no sábado, a equipa do Benfica, do Clube de Futebol Benfica, venceu por 2-0 o Clube de Albergaria. E a Casa do Povo de Martim perdeu com a União Recreativa de Cadima, no distrito de Coimbra, por 1-4. No domingo, realizou-se Sporting Marítimo Mortuense 0, Escola Futebol Clube 4, jogo que teve início às 14 horas. Depois, às 15 horas, iniciaram-se os jogos Friamunda 3, Escola de Futebol de Feminino de Setúbal 3, também. O jogo acabou de ficar desempatado nas grandes penalidades, mas infelizmente não sabemos por quanto é que ficou este jogo. União 1 de Dezembro 8, Vila Verdense 0, Boa Vista 3, Incansáveis 0 E o jogo que se realizou, às 17 horas, Sporting de Tomar 1, Leixões 6. Estão assim apuradas para os quartos de final as equipas da escola, que então venceu, como disse, o Friamonte, União 1 de Dezembro, o Boa Vista, o Leixões, a União Recreativa de Cadima, o Clube de Futebol Benfica e ainda a equipa do Grupo Esportivo e Cultural, a dos Francos, que entretanto nesta eliminatória ficou isenta. Os quartos de final realizar-se-ão em data ainda a definir. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Se gosta da música romântica, ouve a Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 00h. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Ainda no futebol, jogou-se também a 17ª jornada, portanto a 2ª jornada, a 2ª volta do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, séries Norte, Centro e Sul. Uma jornada que se diga com muitos, muitos golos, como há muito, muito tempo não se via no nosso futebol. Ora, na Zona Norte, Andorinha 2, Ribeirão 2, a equipa açoriana, aliás, a equipa madeirense, a jogar em casa, a receber a equipa do Ribeirão, do norte do país. Ponta Solense 0, Bragança 1, Chaves 0, Associação Desportiva Oliveirense também 0, Lousada 1, Tircense 1, Vizela 3, Merlinense 1, já aqui falamos deles há pouco, e depois o grande jogo desta Zona Norte, Caniçal 4, Associação Desportiva de Faf 3, mas o Caniçal esteve a vencer o Faf por 3-0. Macedo de Cavaleiros 2, União da Madeira 1, que perdeu, e já dávamos a classificação, Marítimo 0, Camacha 0, mas decidiu então que a União da Madeira perdeu, e tem agora o segundo classificado mais perto. Ainda assim está tranquila a equipa da União da Madeira, que lidera com 37 pontos, seguida depois pelo Tircense, que com este empate regressa ou volta ao segundo posto, com 32 pontos, mais um do que a Associação Desportiva de Chaves, aliás, o Grupo Desportivo de Chaves, peço desculpa, que tem 31 pontos. O Bragança é 15º com 12, e a Associação Desportiva Ponta Solense é 16ª e última, com apenas 8 pontos. Na Zona Centro houve ainda mais golos, para ter uma ideia, União Desportiva da Serra 5, Padroense Futebol Clube 3. Gondomar 3, Elétrico 3. Coimbrões 4, Esmoriz 0, Sertanense 0, Pampilhosa 2, a surpresa da jornada, Sporting Clube de Pombal 0, Cesarense 2, outra surpresa, Boa Vista 1, Espinho 0, e Anadia 1, Aliados de Lordelo 2, e agora sim, o último jogo, Torizense 0, Tondela 2. O destaque vai para o jogo que se realizou em Silva Matos, mais precisamente na localidade de Coimbrões, freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Um jogo que, desde logo, deu a entender qual seria o seu desfecho. A equipa dos Moris foi muito passiva e o Coimbrões, uma equipa muito ativa. O jogo tendeu sempre para o lado da equipa da casa, do Coimbrões. No Silva Matos, o primeiro gol surgiu ainda antes dos 10 minutos terminarem. Pedro fez o 1-0 para a equipa do Coimbrões. Já a caminhar para o final da primeira parte, Nuno Pinto, numa excelente jogada, faz o 2-0 para a equipa do Coimbrões. E a abrir a terceira parte, aquilo que supostamente seria um remate à baliza, foi no fundo um passe para Nuno Pinto fazer o 3-0. Já a caminhar para o término do encontro, a equipa do Coimbrões ainda veria uma quarta bola entrar na baliza do Luís Moriz. Um golo que foi assinado por Lourenço. 4-0 foi então o resultado final e a equipa do Sporting Clube de Coimbrões, que já esteve quase na primeira divisão nos anos 30, está agora no terceiro posto com apenas um ponto a menos do que a equipa do Sertanense, que vai então, como disse, aliás, ainda não disse, mas vou dizer agora, que vai então em segundo lugar. Em primeiro lugar está a equipa do Tondela com 37 pontos, em segundo o Sertanense com 30 e em terceiro então a equipa do Coimbrões com 29 pontos, destornou a equipa do Padrão da Légua, o Padroense, que como já vimos perdeu por 5-3 em casa da União Desportiva da Serra, na cidade de Leiria. Em 15º está o Cesarense, que venceu e assim conquista mais 3 pontos, tem 15 agora no total. O 16º é o Elétrico, com 9 pontos. Na Zona Sul, Praense 1, Atlético 3, Carregado 2, Casa Pia 1, Pinhal Novense 2, Mafra 4, Lagoa 0, Atlético de Reguengos 1, Operário 1, Loulotano 0, Farense 1, Madalena 0, Torriense 1, Real Sport Clube 0 e Oriental 0, Juventude de Évora 0. Ora, na passada semana nós tivemos uma dúvida sobre quem é que teria ganho, ou melhor, se o Torriense teria ganho ou perdido, e efetivamente o Torriense tinha mesmo 30 pontos, tal como vimos aqui noticiado. Ora, a equipa do Atlético vai em primeiro lugar com 30 e 39 pontos, mais 6 do que o Torriense e o Mafra, precisamente, que têm ambos 33 pontos. O 15º posto é ocupado pela equipa do Real, que tem 12 pontos. O 16º e último posto é ocupado pela equipa do Praense. Os açorianos têm apenas 8 pontos na classificação, ao cabo de 17 jornadas realizadas. Também há motivos de destaque neste fim de semana futebolístico lá fora. Em Espanha, a equipa do Real Madrid está mais longe depois de ter perdido com o Osasuna, com o golo de Camunhas aos 62 minutos. A equipa do José Mourinho teve assim mais uma derrota e está agora a 7 pontos da equipa do Barcelona. O Barça, que venceu neste sábado, a única equipa capaz de impor na primeira volta uma derrota à equipa imparável, que já vai com 15 vitórias consecutivas. A equipa do Barcelona teve dificuldades para bater o Hércules. O primeiro golo só surgiu no término da primeira parte, mas na segunda parte, devido à expulsão de Farinos aos 39 minutos da equipa do Hércules, a equipa do Barcelona teve mais facilidade em chegar à baliza contrária. Lionel Messi acabou por ser o homem do jogo ao marcar os dois tentos da segunda parte aos 42 e aos 43 minutos, fechando assim a contagem em 3 para o Barcelona, 0 para a equipa do Hércules. O Real Madrid, como já disse, perdeu por 1-0 frente ao Osasuna, que é treinado pelo ex-treinador do Benfica, José António Camacho. A equipa do Real Madrid está então agora a 7 pontos. E apesar de não ser propriamente uma vantagem impossível de recuperar, convenhamos que é difícil, já que a equipa do Barcelona, atualmente, só se consegue igualar à de Di Stefano na década, ou na época, melhor dizendo, de 1960 a 1961. Nessa altura era o Real Madrid que estava imparável, ou melhor, parável apenas, curiosamente, pelo Benfica, no final da Liga dos Campeões. Ora, a equipa do Barcelona, como disse então, tem já 15 vitórias consecutivas. O Real Madrid tem menos 7 pontos que o Barcelona. No futsal, vitória importante para o Sporting do Benfica na primeira divisão nacional desta competição. Realizou-se neste fim de semana a 17ª jornada, depois de uma paragem no fim de semana passado. A prova, já agora, só apenas a título informativo, vai parar também no próximo fim de semana. Ora, vamos aos resultados que compuseram esta jornada 17. Fundação Jorge Antunes 4, Boticas 3, Belenenses 4, Benfica 5, um jogo que se realizou no sábado e um jogo de muita importância que colocou os benfiquistas mais à vontade na classificação. Vitória dos Olivais 3, Associação de Moradores de Santo António de Cavaleiros também 3. Rio Ave 15, Mugador 3, a maior goleada nesta época no futsal. Módicos 6, Instituto Dom João V 2. Fundão 0, Sporting 4. E já ontem, portanto no domingo, realizou-se o Freixeiro 7, Alpendurada 0. Lidera o Benfica com 45 pontos, mais 3 que o Sporting, que tem 42, e mais 4 que o Belenenses, que tem 41 pontos. A equipa do Alpendurada tem apenas 4 pontos e vai no 13º e penúltimo posto. O Mogador tem apenas 1 e vai no 14º e último posto. Na 2ª Divisão, só lhe posso dizer que na Série B continuamos a ter um Leões de Porto Salvo imparável, com 13 jogos e 13 vitórias. O jogo 13 não foi de azar para os lisboetas. Mas na Série A também houve um encontro importante, o encontro que opôs a equipa do Sporting de Braga à Académica de Coimbra. Ora, caso os bracarenses vencessem, tal como foi o caso, ficariam mais à vontade na classificação. Já lá vamos, deixe-me só dizer que Junqueira 1, Póvoa Futsal 3, Bom Pastor 4, Chaves Futsal 7, Braga 6, Associação Académica de Coimbra 5, Nogueirão 5, Lamirinhas 3, Covão do Lobo 6, Farlab 3, Futebol Clube da Foz 1, Boa Vista 5 e Lamas Futsal 3, Viseu Futsal 2001 9. Ora, lidera então a equipa do Braga com 31 pontos, mais 5 agora, que a Associação Académica de Coimbra tem apenas 26 e tem tantos como o terceiro classificado, que é o Viseu Futsal 2001. Também, como disse então, com 26 pontos. Menos 1 tem o Póvoa Futsal, tanto que tem 25, e vai no 4º posto. O 13º lugar é ocupado pelo Lamas Futsal, que tem apenas 13 pontos, tem apenas 10 pontos, melhor dizendo, e vai no 13º posto. O Bom Pastor tem 7 e vai em último. Em 14º, portanto. Na Série Sul, na Zona Sul, melhor dizendo, Dramático de Cascais 2, Sporting Rui Olivais 4, Boa Esperança 3, Vila Verde 2, Loutano 4, Operário dos Açores 5, São João 1, Os Torpedos 2, Amarense 3, Os Independentes 2, CPCD 6, Albufeira Futsal 1 e Loures 1, Leões de Porto Salvo 3. A equipa do Grupo Esportivo de Loures é assim, ou melhor, do Grupo Esportivo de Loures, é assim mais uma espécie de vítima nas mãos dos imparáveis de Porto Salvo, que lideram com 39 pontos, portanto, 13 jogos, 13 vitórias. Mais 7 que o Sport Lisboa e Olivais, com 32 pontos, e mais 11 que o Operário, que tem 28 pontos. O Vila Verde 13º, com 7. E os Independentes têm apenas 2 e vão na última posição da Série B da 2ª Divisão, ao cabo de 13 jornadas. Antenoeve, Desporto. Para fechar o Desporto Antena de hoje, o ténis, realizou-se no passado sábado a final do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano de 2011. Opôs na final masculina Novak Djokovic e Andy Murray. Na secção feminina, opôs a belga Kim Clijsters, que muito deu o que falar neste torneio, e a chinesa Nali, que também deu muito o que falar, mas foi por mais aquilo que fez dentro dos cortes. É a primeira vez, ou foi a primeira vez, que uma asiática chegou à final de um Grand Slam. Ora, a belga esteve a perder, foi um susto que Nali lhe pregou ao vencer o primeiro set por 3-6. Mas Kim Clijsters soube recuperar a compostura e dar a volta ao resultado. O segundo set venceu também pelo parcial do 6-3 e o terceiro, Kim Clijsters confirmou o seu favoritismo ao bater a chinesa Nali por um segundo 6-3. Ora, ao cabo de mais de 2 horas de jogo, estava encontrada a vencedora do primeiro Grand Slam do ano de 2011, a belga Kim Clijsters, contra Nali, que muito deu nas vistas neste primeiro Grand Slam pela sua excelente postura e pelos seus excelentes serviços ao longo de todo o torneio. Na secção masculina, aliás, foi Novak Djokovic quem surpreendeu ao bater Andy Murray pelos parciais de 6-4, 6-2 e 6-3 ao cabo de 2 horas e 39 minutos. O primeiro set poderia classificar-se como o set dos disparates, embora tenham sido, de certeza, mais do que 7. Andy Murray e Novak Djokovic estavam com os nervos à flor da pele e não estavam a conseguir acertar com a raquete na bola. Foi um jogo complicado para ambos os tenistas. Mas mesmo assim, Novak Djokovic levou de vencida Andy Murray por 6-4, na partir do segundo set, Novak Djokovic recuperou a sua confiança e aí sim tornou-se superior a Andy Murray. Novak Djokovic, que é amado por muitos, mas odiado também por outros tantos, acabou por vencer este torneio e dar por fim, por terminada, digamos assim, uma etapa de maior sombra no mundo do ténis. Nos grandes cortes, Novak Djokovic pode agora escrever o seu nome como vencedor do Open da Austrália do ano de 2011. Recordo, 6-4, 6-2 e 6-3 foram os parciais pelos quais Novak Djokovic bateu Andy Murray. E desta forma fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Houve outros tantos acontecimentos desportivos importantes que tiveram lugar ou aconteceram neste fim de semana. Amanhã vamos dar conta de mais alguns e de mais algumas informações que certamente irão fazer notícia. Fique por aí. Até lá.